Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Tome nas tuas mãos, Pai, a vida de cada um que aqui se encontra, aqueles que estão vindo para a tua casa, Senhor. Aqueles que nos ouvem pela Rádio Estúdio Brasil, Pai. Em qualquer canto deste país ou do mundo, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-lo com laços de misericórdia. Pai, tome nas tuas mãos as nossas vidas. Nós apresentamos ao Senhor os nossos corações. Desde já nós te agradecemos, ó Deus, pela tua rica presença neste lugar. Em o nome de Jesus. Todos possam dizer amém e graças a Deus. Amém. A graça e a paz. Uma boa noite a todos. Ficamos de pé, meus amados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 8. Que você possa, ó, através da palavra do Senhor, descobrir coisas novas para a sua vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. Ela que nos direciona aos caminhos, aos passos verdejantes. Hebreus capítulo 8, versículo 3. Todos encontraram? Amém? Aliás, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Que diz: Deus, porém, chamou o povo, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhe perdoarei a maldade. Porque eu lhes perdoarei a maldade. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus amados. Podemos todos juntos dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós fazemos parte, toda a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque fazemos parte de uma nova aliança. Amém? Graças a Deus. É bom a gente poder dizer, encher o peito e dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque fazemos parte de uma nova aliança. Nova aliança essa que está em Cristo Jesus. A antiga aliança já é passado, mas ela aponta para uma nova aliança. No passado, quando Moisés estava com o povo de Israel, era preciso sacrificar animais para selar a antiga aliança. Mas a nova aliança não precisou mais de sacrifício de animais, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mácula, perfeito, unigênito, ele foi o sacrifício vivo pela minha, pela sua, pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso nos traz alegria aos nossos corações. Pelo sangue do Senhor Jesus, nós nos sentimos transformados, fomos perdoados, santificados, regenerados. E o Senhor nos justificou na cruz do Calvário, através desse sacrifício maravilhoso. Ele declarou que nós somos justos, livre do peso do pecado, sem culpa. Quando éramos pecadores, e em pecado nós estávamos condenados à morte. Mas o Senhor interveio por nós, e na cruz do Calvário, Ele pagou com a sua própria vida, para nos libertar, para nos trazer a libertação dos nossos pecados. E uma marca da nova aliança está no perdão dos pecados. Olha só o que diz a palavra. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Jesus Cristo nós somos perdoados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós usufruímos dessa graça que não vem de nós mesmos, mas é um dom, é um presente de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós, como igreja, devemos estar alegres, felizes, sempre firmes na presença do Senhor. E por isso nós sabemos que fazemos parte de uma nova aliança. E eis que tudo se faz novo nas nossas vidas. Aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Porque o Senhor já não lembra mais dos nossos erros, das nossas falhas. Ele quer ter um relacionamento para comigo, para com você, um relacionamento novo. Mas para isso, meus amados, é preciso que nós venhamos a ter a mesma mente de Cristo Jesus. Nós venhamos ser o exemplo do Senhor. Que nós venhamos declarar Jesus não apenas com palavras, mas para com nossos exemplos. Aonde nós estivermos, seja no trabalho, no colégio, aonde formos, sem palavra nós temos que demonstrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. E a esse Deus eterno, imortal, invisível e real, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder e majestade está no nome do Senhor Jesus, como diz a palavra do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu convido a igreja a aplaudirmos o nosso Senhor Jesus, a reverenciarmos com uma salva de palmas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A ele seja dada toda a honra e toda a glória. Só ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Eu convido agora o Ministério de Louvor. Nós vamos estar adorando ao Senhor. E após o Ministério de Louvor, depois da adoração, a Laura vai estar com testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu convido a igreja, juntamente com o Ministério de Louvor, a estarmos engrandecendo esse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Nós saudamos a Igreja de Jesus com a graça e a paz do Senhor. Amém? Saudamos todos os irmãos que nos ouvem através da Rádio Estúdio. Que o Senhor Jesus se manifeste de uma maneira extraordinária em nossas vidas. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé e que vocês abraçassem o seu irmão e dissessem o quanto ele é importante para Jesus, o quanto Jesus o ama. Se você quiser sair do seu lugar, fale para ele, dê um abraço nele. Porque Jesus nos ama, porque nós temos livre acesso ao Pai. Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, Jesus fala. Aleluia. Você é importante para Jesus. Você foi escolhido para estar aqui hoje, para adorar o Senhor, para estar na presença do grande Eu Sou. E em nome de Jesus, você não vai sair daqui de mãos vazias, porque você está na presença do Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Engrandecido seja Jesus pela vida de cada um de vocês e pelos seus grandes feitos. Aleluia! Irmãos, Jesus fala na palavra dele, para nós não andarmos ansiosos quanto o que vestir e o quanto comer. E eu percebo que essa ansiedade, ela nos atrapalha, porque a ansiedade, ela não provém de fé. E essa ansiedade, o medo, os problemas, eles nos fazem tomarmos decisões e atitudes erradas que não estão na vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas hoje, em nome de Jesus, nós só vamos tomar decisões e atitudes que sejam da vontade do Senhor. Que primeiro nós venhamos consultar o Senhor se tudo aquilo que pretendemos é da vontade de Deus. Amém? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com as suas palmas. Declare mais uma vez. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho de Deus é perfeito. Nem sei pra onde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou pra onde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe sim. Sabe o aleluia. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe sim. Sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho de Deus é perfeito. Nem sei pra onde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou pra onde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Sabe o que é melhor pra mim? A vontade dele. Deus, aleluia. Sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabe o que é melhor pra mim? Declare. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor. Mais uma vez. Deus sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe sim. Sabe o que é melhor pra mim. Aleluia. Sua vontade Deus sabe o que é melhor pra mim. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, pela fé nós podemos dizer em nome de Jesus que a partir de hoje nós não vamos andar ansiosos, porque a ansiedade, ela nos atrapalha diante do Senhor. Ela nos faz tomarmos atitudes que não estão na vontade do Senhor. E a palavra de Deus fala para que os nossos planos e projetos sejam bem-sucedidos, eles têm que serem apresentados ao Senhor, amém? Então, a partir de hoje, tudo que você for fazer, você vai consultar o Senhor e vai aguardar a resposta de Deus, amém? Combinados? Amém. Glória a Deus. Irmãos, e a palavra de Deus, ela não nos fala que neste mundo nós não teremos problemas, dificuldades, tribulações, lutas. Ao contrário, Jesus fala que nós teremos, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E tem tantas promessas na palavra do nosso Deus, na boca do nosso Deus, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. E tantas promessas, Deus está sempre nos afirmando, eu estou contigo, eu sou o Deus do impossível, não desista, tantas palavras de encorajamento. E nós vamos seguir com fé diante desse Deus poderoso, amém? Porque sem fé é impossível agradar o Senhor, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir esse Deus bendito, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tão difícil nós compreendermos a morte de Jesus, o sofrimento dele por nós que somos pecadores. E isso só nos faz entender o amor de Deus, o grande amor de Deus, por permitir tamanha situação de sofrimento, de dores e morte de cruz. Irmãos, quando nós olhamos para o que Deus fez por nós, não nos resta sombra de dúvida desse amor. Se sinta amado pelo Pai. Obedeça ao Senhor, porque Ele fala que aquele que me ama, me obedece. Obedeça o Senhor Jesus, porque Ele te ama. A Bíblia diz que com laços de amor e benignidade o Senhor nos atraiu. E engrandecido seja o nome de Jesus por esse amor. Por esse amor que nos mantém de pé, por esse amor que nos sustenta a cada dia. Foi por amor que Jesus se entregou em nosso favor. Aleluia. Medite na letra dessa canção. Adore o Senhor Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos que tudo passará e que realmente irá contar é o amor. Declare: foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Deus sabe. declare nada. Por amor, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, o pecado ele nos libertou. Não há mundo, nada que vence este amor. Nós vamos fazer mais uma vez, eu quero ouvir as vozes da igreja do Senhor declarando isso. Que Jesus se entregou na cruz por nos amar, do pecado ele nos libertou. Não há mundo, nada que vence. Mais uma vez a igreja de Jesus declarando que foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz, por te amar, meu irmão. Do pecado, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nada, nada pode vencer esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por te amar, aleluia. O pecado ele nos libertou. Não há mundo, nada que vença esse amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, obrigado. Jesus, nós até tentamos, Pai, descrever, Deus, esse amor através de palavras, Deus, mas é mais profundo, Senhor. Deus, abre, Pai, os olhos de cada um dos teus filhos, Senhor, para compreender, Pai, tamanho amor, Pai. E por amor, Papai, nós iremos te obedecer, Pai, por amor nós iremos, Papai, andar em teus caminhos, Senhor, na tua presença, fazendo aquilo que é a tua vontade, Senhor. Ah, Espírito Santo, obrigada pelo teu amor, pela tua presença. Obrigada, Deus, pela morte de Jesus. Obrigada, Senhor, por este sacrifício perfeito, Senhor, em favor de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, lembre-se do amor, do sacrifício de Jesus. E a palavra dele fala que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais choro e nem ranger de dentes naquele grande dia. Por isso permaneça firme servindo a esse Deus poderoso, a esse Deus de amor. Aleluia, só nos resta darmos glória, aleluia, aleluia, aleluia ao nosso Deus. Nós vamos cantar esse louvor agora aqui por várias vezes, nós vamos repetir, aleluia, aleluia, e não se canse, porque um dia nós estaremos diante do Senhor, dando aleluia, glória, chamando Ele de santo, santo, santo, aleluia. Thank you. Senhor Jesus, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso, louve o Senhor, adore o Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Salvador, ah Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe as nossas vidas, Deus, porque Tu és o Senhor, porque só a Ti, Pai, todas as coisas te pertencem, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você está ouvindo Culto Brasil com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Oração sobre oração. Eu queria iniciar pedindo perdão à igreja, porque o Senhor ministrou essa palavra, me deu esse encargo para falar com a igreja desde o ano passado. E eu fui um pouco teimosa. Resisti mesmo de dar a palavra para a igreja, mas graças a Deus o Senhor não desiste de nós. E quando Ele coloca no nosso coração alguma coisa para compartilhar para a igreja, isso é muito sério. É porque o Senhor está precisando mover algo. Então, com temor e tremor, eu me coloco aqui na presença de Deus, na presença dos irmãos, para entregar o que o Senhor colocou no meu coração. A oração é um mistério, pois Deus é todo poderoso e soberano para fazer o que lhe apraz. Entretanto, Ele propicia ao homem a chance de fazer parte do agir dEle aqui na terra. Ele, portanto, como Ele nos inclui na ação dEle aqui na terra, Ele aguarda que os seus servos o busque em oração para então agir. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque o Senhor, Ele aguarda que esteja pessoas na brecha, orando, intercedendo, clamando para que Ele faça a vontade dEle. A oração da igreja move as mãos do Senhor. Imagine quantas coisas estão retidas espiritualmente. O Senhor já liberou, aguardando apenas que haja alguém aqui na terra que clame, que peça. Nós sabemos na palavra, eu não vou ler um texto específico, o momento é rápido aqui. A palavra tem várias passagens falando sobre oração. Nós sabemos que o Senhor deu à igreja a autoridade do que nós ligarmos aqui na terra, ser ligado no céu. O que nós desligarmos aqui na terra, ser desligado nos céus. E a palavra, Jesus nos exorta falando que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós, são mais sábios do que nós. Do que os filhos da luz, muitas vezes. Porque os filhos, eu fico pensando, os filhos da luz, com toda a provisão que o Senhor tem, com todas as promessas do Senhor, com todas as armas que o Senhor nos deu para guerrear, nós, de sã consciência, nós encostamos as nossas armas, deixamos nossas armas lá, ó, encostadas, empoeirando, pegando teia de aranha, né? Por que eu falo isso? Porque a oração é uma arma muito poderosa e muitas guerras estão sendo, muitas batalhas, porque nós sabemos que a guerra está vencida. Muitas batalhas estão sendo perdidas pelo povo de Deus por falta de usar tudo aquilo que o Senhor já propiciou para nós. A oração é uma dessas armas. Deus se agrada de pessoas de oração, né? Ele fala assim, eu encontrei o meu servo Davi. Gente, olha que coisa maravilhosa, o Criador dos céus, da terra, de todo o universo. O Criador de todas as pessoas, ele usa essa expressão para que a gente entenda. Eu encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. E se a gente for estudar sobre Davi, entre as várias características dele, uma é que ele era um homem de oração. Basta ver os salmos. Os salmos são verdadeiras orações em que ele está abrindo o coração dele. Muitas vezes a gente tem a impressão que a alma está reclamando para o espírito dele, depois o espírito lembra de quem é Deus e ele clama ao Senhor. Quantos salmos que esse homem escreveu? Isso nos mostra que ele é um homem de oração. Então, se o Senhor... Ele fala, né, apesar dos pecados que nós sabemos que Davi cometeu, o Senhor fala, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. E esse relacionamento por meio da oração. Muitas pessoas falam assim, eu não sei orar. Ah, eu queria orar igual você ora. Você ora tão bonito, não estou falando para mim especificamente. Mas assim, quando vê pessoas mais experientes na oração, você fala assim, ah, eu não vou orar porque eu não sei orar bonito igual vocês oram. Gente, nós só aprendemos, nós só desenvolvemos as habilidades, né, os dons espirituais, exercitando. E isso tem que nos trazer até misericórdia uns para com os outros, porque nós devemos saber que nós temos irmãos que estão começando a caminhada da fé, irmãos que já estão lá pela metade, irmãos que às vezes se converteram há muito tempo, mas ainda não desenvolveram intimidade com o Senhor. E a gente não deve, então, julgar a oração de ninguém. Nós não devemos ter vergonha de orar. E a gente só vai cada vez mais orar realmente com o coração livre, desimpedido para orar o que Deus quer, se a gente exercitar, a gente aprender isso. Nós não devemos ter vergonha. A gente não precisa querer orar como fulano ou como beltrano. Senhor, isso é uma conversa com o Senhor. E na medida que a gente vai perdendo esse medo e exercitando, Deus vai nos usando para as orações que Ele quer. Porque na verdade, se a gente for pensar assim, poxa, mas oração são os pedidos a Deus... A gente vê que a perfeita oração é aquela em que O Senhor, o Espírito Santo coloca no nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer e que nós, às vezes, não estamos nem vendo, nem enxergando. E Ele usa, então, Ele enche o nosso coração desse desejo, que, na verdade, é o próprio desejo dEle. E a gente manifesta com a nossa boca, a gente materializa aqui com o som das nossas bocas, por meio da oração. E é muito lindo, porque o som é uma onda, e essa onda vai propagando. Então, o que sai da nossa boca está aí propagando pelo universo. Que sejam palavras de bênção e de oração. Essa é a verdadeira oração, em que a gente se coloca como instrumento de Deus, pedindo: Senhor, usa meus lábios para clamar por aquilo que Tu queres fazer. Porque o Senhor que é onisciente, Ele que está fora do tempo, Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. Mas não tem problema, o Senhor tem muita paciência. Ele fala que a gente pede mal, que a gente pede errado, que a gente não sabe orar como convém. Não tem problema a gente, às vezes, orar algumas coisas erradas. Nós não devemos fazer com que isso nos detenha, porque o Senhor vai aperfeiçoando em nós o dom que Ele nos deu. Eu também, assim, em relação da oração na igreja, né? Nós temos várias reuniões de oração. Tem um grupo de irmãos que se coloca no ministério de intercessão, mas nós devemos saber que esse é um ministério para toda a igreja. Esse é um chamado para todos nós. Não devemos pensar, eu não preciso orar, porque já tem meia dúzia ali que está dia e noite intercedendo. Não é assim, né? O Senhor nos chama para intercessão. E temos a oração da alvorada, 7 horas da manhã nas segundas-feiras, né? Temos a oração dos jovens, quarta-feira, 7 horas da noite, 19 horas. E o que que acontece? Eu acredito, muitas pessoas, às vezes, participam de uma reunião de oração e falam assim, e param de perseverar aí na reunião de oração, pensando assim, mas eu não senti nada. Mas me deu um sono. E, gente, no que nós devemos confiar? Nos nossos sentimentos ou no que a palavra de Deus diz? Né? A Bíblia fala que o justo viverá por quê, gente? Pelos sentimentos? Não. O justo viverá pela fé. A fé de que o sol vai levantar? Não, a fé na palavra de Deus. Então, assim, nós temos que tomar cuidados, porque nossos dias são extremamente sensuais. Ou seja, os sentidos, né, são muito valorizados. As nossas emoções, né? Então você tem que sentir muito, você tem que ver muito, tem que ser tudo muito. Só que o Senhor, Ele quer que a gente viva pela fé. E às vezes a gente não vai sentir nada mesmo. Às vezes a gente não está enxergando nada ainda, né? Mas o Senhor, Ele nos prova, isso também está na palavra. Ele prova se a gente vai viver conforme está na palavra. Então, se é o Senhor que está nos chamando, se é o Senhor que está nos exortando a nos reunirmos para orar, então a gente tem que obedecer por fé na palavra de Deus. E se alguma reunião você não sentir nada, mas você sabe, Senhor, eu estou aqui por fé, na fé em Tua palavra, obedecendo ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as orações. É lógico que é maravilhoso, é muito maravilhoso, irmãos, quando a gente vem orar e o Espírito Santo nos dá um revestimento especial, ou a gente manifesta os dons, ora em línguas, profecias, é lindo, é maravilhoso, mas não necessariamente é assim 100% das vezes, porque o Senhor vai trabalhar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, na nossa mente. O Senhor sabe o que Ele tem que trabalhar em cada reunião. E então nós não devemos deixar de fazer o que Deus nos manda por às vezes não sentir. Isso é um erro muito grave. E a oração, tem vários tipos de oração. Finalizando já, pastor. Mas nós devemos lembrar que tem a oração pessoal. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verbo, desde antes da fundação do mundo, Ele orava individualmente com o Senhor. Ele se retirava às madrugadas, às noites, para orar a sós, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então, antes dele escolher os 12 apóstolos, Ele orou ao Senhor sozinho a noite toda. Então, para tomar as grandes decisões, decisões importantes, o Senhor Jesus orava. Se Ele precisava orar, quanto mais nós, individualmente com o Senhor. Porque tem coisas que Deus só vai revelar, que Deus só vai libertar, que Deus só vai fazer nesse nosso momento a sós com Ele. Né? Na reunião das mulheres que já começou, eu aproveito para convidar todas as mulheres, né, às terças-feiras, lá no Condomínio Mônaco, na casa da Jeane, né? Quadra 20, casa 16. Todas as terças-feiras, às 20 horas, começou na semana retrasada uma reunião de mulheres. Né? Então, nós estamos meditando, estamos orando. todas são convidadas. E nosso objetivo é evangelístico. Então, chamar amigas também, pessoas que ainda não se converteram. E lá nós aprendemos assim, que a cada dia nós temos que colocar para o Senhor como é que foi o nosso dia, em oração, no nosso secreto, no nosso íntimo com o Senhor, as coisas que nos magoaram, as coisas que nos feriram, as coisas que a gente está querendo. Porque, irmão, se a cada dia a gente tiver esse tempo a sós com o nosso Deus, esse tempo de tratamento, nós seremos pessoas saradas, nós seremos pessoas curadas. Olha a diferença que nós podemos fazer, de não deixar nada acumulando ali, apodrecendo, nenhuma ferida inflamar, né? Que maravilha será. Mas nós também, como crentes, né, na palavra de Deus, nós devemos orar nas nossas famílias. E nos espanta, me espanta, como que a gente fica sabendo, às vezes, marido e mulher, que um não ora pelo outro e um não ora com o outro, não orar juntos. Gente, é importantíssimo o esposo e mulher e esposa orarem juntos. Ter aquele momento dos dois ajoelharem diante de Deus, orarem pelas causas em comum, orarem. E eu digo mais, um impondo as mãos sobre o outro. Qual foi a última vez, marido, que você impôs a mão na sua esposa e a abençoou? Porque Deus te constituiu autoridade espiritual na vida, na sua casa, né? Na vida da sua esposa. Eu não assumo nenhum compromisso na igreja ou de trabalho sem antes conversar com meu esposo e pedir a bênção dele. E isso tem feito uma grande diferença na minha vida. Porque nós sabemos que quando Deus levanta uma obra, Satanás se levanta para tentar destruir. Só que com a bênção do meu esposo, que Deus colocou como autoridade na minha vida, as tempestades vêm, mas eu estou firmada ali na rocha. Porque eu obedeci a palavra de Deus, eu estou firmada na rocha. Não devemos ter um coração orgulhoso de achar que a gente tem que fazer tudo sozinha, que Deus mandou, lá vou eu. Não é assim. Deus fez uma só carne, de dois, um só. Da mesma coisa, como a esposa tem a abençoar o seu marido, né? Por oferir palavras de bênçãos para os seus maridos. Os pais em relação aos filhos, é óbvio, mas meu esposo fala que o óbvio tem que ser dito. Pai e mãe, né? Vocês abençoam os seus filhos diariamente? Impõem as mãos sobre a cabeça dos filhos de vocês, proclamando palavra de bênçãos em relação ao futuro, em relação ao presente, né? Pedindo ao Senhor para guardar, porque Deus constituiu autoridade. Quando a gente age dentro da palavra de Deus, as coisas acontecem. Nós temos muitos testemunhos, não dá para falar aqui todos, de, por exemplo, assim, mulheres que estavam doentes há um tempão, tempão, tempão, nada resolvia. Quando o marido ungiu e pôs a mão na cabeça, imediatamente ela foi curada. Mulheres que enfrentam lutas espirituais, guerreiras do Senhor, que, assim, que viveram experiências sobrenaturais e não estavam conseguindo retornar, e o Espírito Santo revela: o único jeito é o seu marido orar por você. Então, assim, é muito forte, gente. Mulheres que oram por seus filhos que estavam doentes e a enfermidade deixa os filhos, né? Nós temos como cristão que ter consciência dessas coisas. Nossos olhos têm que ser abertos. A gente tem que perder a ingenuidade. Nós estamos numa guerra travada. Temos que usar a autoridade, as armas que o Senhor nos deu. E por fim, a oração na igreja, gente, é quando os milagres acontecem. Quem é que não se lembra lá em Êxodo, quando os amalequitas, né, vieram contra o povo de Israel? E há que se dizer que esses inimigos surgiram depois de uma grande murmuração do povo de Israel contra o Senhor. Porque o Senhor os estava levando com a nuvem, com a coluna de fogo, e eles chegaram em Refidim. Lá em Refidim não tinha água. Mas o Deus do impossível, será que ia deixar eles morrerem de sede? Que tinha um propósito na vida deles, mas na primeira dificuldade eles começaram o quê? A murmurar. E aí os amalequitas vieram contra eles, né? Lógico, assim, Deus deu o livramento, deu a água por meio daquele cajado, Moisés feriu a rocha. E aí, muito interessante, porque Moisés subiu no monte e ele começou a orar com os braços erguidos. E todo mundo sabe que o braço dele começou a cansar. Quando o braço dele caía, o povo perdia a guerra. Quando os braços ficavam erguidos, o povo de Israel vencia a guerra. E aí, como ele ficou muito cansado, o que eles pegaram? O Arão, irmão, pegou num lado um braço de Moisés, e o Ur pegou outro braço de Moisés e manteve os braços dele erguidos. E o povo ganhou a guerra. E isso, para mim, irmãos, eu não sei o que o Senhor já revelou para vocês dessa passagem, mas para mim fala muito forte da igreja, uns orando pelos outros. Moisés era um homem que via Deus face a face. Nosso pastor é um homem ungido, profeta do Senhor. Mas ele precisa que estejamos orando por eles. Ele não dá conta sozinho. Eu não dou conta sozinha, a Claudenia não dá conta sozinha, a líder do Ministério de Intercessão. Nós precisamos estar orando uns pelos outros. Nunca pense que aquela pessoa é abençoada demais, ungida demais, que nem precisa da sua oração. Isso não é verdade. E quando a igreja está orando uns pelos outros, nós estamos vencendo. O povo está vencendo. Então, é com uma certa tristeza que eu falo assim, que a oração da Alvorada está bem minguadinha. Assim, tivemos assim, uma frequência no ano passado, mas esse ano, basicamente, eu tenho vindo e... quando meu esposo pode, que ele não está viajando, ele tem vindo comigo. E não é minha essa oração, né? Não é. Com certeza não é. O Senhor, ele levanta o que ele quer fazer. No primeiro dia dessa reunião, Deus levantou uma jovem para vir aqui, nessa primeira vez, e ela teve uma visão de um banquete, uma mesa colocada com um banquete. É isso que o Senhor tem para nos oferecer, e é isso que nós estamos nos recusando a comer para comer... como é que é? Cocô de pombo, cabeça de jumento, né, Jeane? Que você já deu essa palavra há um tempão, eu não esqueço dela. Porque a gente muitas vezes deixa de comer os banquetes do Senhor para se alimentar daquilo que não alimenta, né? Que na verdade só faz mal para a gente. Mas, igreja, eu sei que às vezes é um horário difícil e nós temos que ter consciência que a luta é espiritual, que vamos ter dificuldades. Mas o que eu queria incentivar a vocês, eu estava compartilhando com o pastor, é que vamos ter reuniões de oração. Se tem dificuldade de vir à igreja em determinado horário, faça na sua casa, com o seu vizinho, né? A gente, graças a Deus, muitos aqui moram perto, ou lá no EBC, ou lá no Mônaco, enfim, em vários condomínios. Vamos nos reunir, meia hora que seja, e reúna com o irmão. É importante termos irmãos de oração, que a gente pode orar nossas coisas íntimas. Reúna três, reúna quatro, não importa. Vamos fazer essa chama aquecer, vamos saber que Deus fará coisas poderosas, maravilhosas, quando nós... nos reunirmos para orar, né? É isso. Obrigada. Meus amados, é o momento de nós lançarmos a semente. E gostaria de chamar novamente o Ministério de Louvor. Nós vamos estar entoando uma canção. Os irmãos que estiveram ali no churrasco vão estar depois, mais tarde, entoando uma canção também, isso da parte deles. Mas nesse momento nós vamos passar a ministração dos dízimos e ofertas. Eu convido o Ministério de Louvor aqui, nós vamos estar entoando essa canção. E a palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Mas aqueles que semeia muito, muito ceifará. Então que possamos lançar essa semente em nome de Jesus. Traga os seus dízimos, suas ofertas na casa do Senhor. Glória a Deus. Houve um pequeno desencontro aqui, mas vamos adorar o Senhor, amém? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Vai chover. Pedimos, se pedimos. Graça e paz, meus amados. Graça e paz, meus queridos. Estenda a sua mão direita, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Deus, nós abençoamos a sementeira do teu povo e pedimos a multiplicação da tua graça. O Senhor honra aqueles que te honram e nós te pedimos então, Deus, que o Senhor faça coisas grandes e preciosas em nome de Jesus. Pai, multiplique, Senhor, a graça do Senhor sobre a vida de cada um, dos que dizimaram e dos que não dizimaram. Dê sabedoria à igreja para gerenciar, administrar esses recursos que são teus para a glória do teu nome em Cristo Jesus. A igreja diz: amém. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 53, enquanto isso eu chamo as crianças para estarem aqui à frente. Deus, nós abençoamos as crianças, porque elas são benditas do Senhor. Pedimos que a Tua paz, que a Tua graça resplandeça sobre elas, Pai. Livre elas do homem mau, da mulher má. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa proteger cada uma dessas crianças, porque são Tuas, e que elas jamais se desviem da Tua presença, nós te pedimos assim. E que o Senhor possa se manifestar de uma maneira especial, bendita sobre elas, abençoando o ministério infantil, de uma maneira muito graciosa, nós te pedimos assim, porque os nossos filhos são herdeiros do Senhor para a glória do teu nome. Deus abençoe as crianças em Cristo Jesus, a igreja diz: amém. Amém. Isaías capítulo 53. Bendito seja o nome de Deus. Eu louvo a Deus pela palavra que a Laura trouxe, meus queridos, e com certeza uma palavra de Deus para a igreja. Eu quero estimular a igreja, de fato, a estar orando. Quero destacar que todos os dias tem reunião de oração, meu querido, porque o Ministério de Intercessão tem reuniões ou pessoas que estão se colocando na brecha. Mas essa não é uma incumbência apenas do Ministério da Intercessão, essa é uma incumbência de toda a igreja. Então que cada um possa, de fato e de verdade, meu querido, se colocar na brecha. Essa semana nós colocarmos um propósito, como família, de nós estarmos jejuando. Eu queria que você, sacerdote do lar, você tomasse essa iniciativa de fazer de segunda até sexta-feira um propósito diante de Deus, juntamente com a sua esposa e seus filhos, para estar orando pela sua família, para estar orando pelo nosso acampamento. Amém, igreja? Isaías capítulo 53, está escrito: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Como um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo como os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Feche teus olhos, meu querido. O que podemos dizer, Pai, diante desta palavra tão extraordinária? Um vaticínio, uma profecia escrita há 2.700 anos, que fala acerca da vinda de Cristo e o quanto o Senhor iria sofrer, Pai, nos nossos lugares, pelos nossos pecados e nossas transgressões. Deus, então eu quero te pedir que o Senhor se revele de uma maneira especial e graciosa, que o Senhor possa, Deus, fazer com que cada um entenda o que significou a tua vinda e o que levou, o que teve que o Senhor sofrer para nos dar vida eterna. Deus, derrame da tua graça. E eu te peço agora, Jesus, que cada coração seja acendido de uma maneira especial por meio da tua palavra, que a mente, o espírito e a evolução do teu povo sejam totalmente governadas conforme o teu querer e a tua sagrada escrituras. Eu te peço assim, a igreja diz. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Nós estamos na Semana Santa, e eu quero falar com você hoje das últimas palavras, as últimas orações, as últimas sentenças que Jesus disse na cruz do Calvário. Nós precisamos entender, meu querido, que momento ímpar, sublime na história da humanidade, na história do cristianismo, na nossa história, na sua história, na minha vida, na vida de toda a humanidade, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o que representou a sua morte e o significado das suas últimas palavras e que ecoam nos dias de hoje, nos traz um norte fundamental para termos uma vida santa e bendita na presença dele. Esse texto fala de Isaías em 53, de quanto Jesus padeceu, quanto ele sofreu. Algumas pessoas veem aquele filme do Mel Gibson e falam, pastor, ali ele apanhou demais. Mas a palavra de Deus diz que ele ficou desfigurado, sem forma, irreconhecível pelos homens, de tanto que ele sofreu. Mas o seu sofrimento não foi físico apenas, o seu sofrimento foi espiritual, e na realidade Mel Gibson, naquele filme A Paixão de Cristo, quis representar de uma maneira correta, no meu entendimento, o que este homem sofreu na cruz do Calvário, o que ele padeceu na cruz do Calvário. Mas este sofrimento tem um significado e um sentido, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que lavou e ele nos justificou por meio do seu sangue, da sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Então, meus queridos, nós precisamos entender que quando Jesus na cruz do Calvário diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vale a pena lembrar que aqueles soldados estavam zombando de Cristo, cuspiram em Cristo, batendo. Isso, colocaram uma coroa de espinho, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, as pessoas zombavam e diziam, mas se você é Cristo mesmo, salva-te mesmo. E Jesus Cristo, naquele contexto, ele diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E talvez você diga: pastor, estes homens não mereciam perdão. Verdade. Mas aqueles homens que estavam falando aquilo somos nós, na verdade, meu querido, porque todos aqueles que não conhecem a Deus e andam nos seus próprios caminhos e nos seus próprios preceitos, ainda que julgam certos e corretos, estão totalmente distante desta graça e dessa benevolência de Deus. Jesus Cristo de fato fala isso, meu querido, porque o perdão não é uma relação meritória, mas o perdão é uma relação da graça, do amor, da benevolência de Deus para um homem, uma mulher, a humanidade caída e destituída de saber e compreender que o Senhor Jesus é o nosso Redentor e o nosso Messias. Talvez se você me perguntasse quais são os grandes desafios da proclamação do Evangelho, eu te diria dois, talvez, aqui, pelo menos para trazer nesse contexto. O primeiro grande desafio de pregar as boas novas. Isso não sou eu digo qualquer pregador, homem, mulher, jovem, que vai anunciar as boas novas. É fazer o homem compreender, a mulher compreender, o jovem compreender que ele é um pecador. Que nós somos miseráveis, que nós éramos outrora inimigos de Deus, avarentos, cobiçosos, orgulhosos, distantes de Deus. Na realidade, meu querido, essa palavra, ela confronta o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso senso de justiça, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Não, comigo não é assim, eu pago impostos, eu sou marido, eu faço tudo certo, então eu não me enquadro nisso. E a palavra de Deus diz que todos pecaram. Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Reconhecer que somos pecadores é uma postura de humildade. Reconhecer que nós somos pecadores não é uma atitude de um pastor eloquente, de um pregador eloquente, mas somente pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que podemos reconhecer que sem Deus nós nada somos e sem Deus nós vamos padecer por toda a eternidade. Na verdade, meus queridos, o Evangelho, ele é confrontador, porque se o homem não reconhecer a sua miséria, ele nunca terá parte com Deus. Então, muitas vezes, nós queremos dourar a pílula, nós queremos colocar, meu querido, uma embalagem bonita, mas enquanto o ser humano não entender que ele é um pecador, ele não terá parte com Deus. Ele não terá parte com o Senhor. Mas entenda isso, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus abomina a injustiça porque Ele é justo, mas Ele tem misericórdia daqueles que cometem injustiça. Mas há uma necessidade de um reconhecimento. Assim como, por exemplo, um alcoólatra, ele não vai conseguir ser liberto do vício da bebida, que é uma doença. Se ele não entender e compreender e reconhecer que aquela bebida, aquela droga está vencendo ele, e a partir de então, quando ele reconhece que é uma substância química que é mais forte do que o domínio próprio dele próprio, ele não conseguirá se libertar disso. Nós estamos fadados, meu querido, ao pecado. Quando Davi diz que nós pecamos, que fomos concebidos em pecado, ele não está dizendo que os pais dele tiveram uma relação de adultério, mas está dizendo que o pecado na ser humano, e o homem sem Deus não chegará a lugar nenhum. E Jesus Cristo, entendendo isso, na cruz do Calvário, ele declara: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas deixa eu te trazer a boa nova, porque é a boa nova. A boa nova passa, portanto, na compreensão da missão de Cristo: morrer para nos salvar, morrer para nos libertar. Passa então quando eu entendo que eu sou pecador, mas talvez a segunda grande dificuldade de pregar o Evangelho e de viver este Evangelho é reconhecer que aonde abundou o nosso pecado, superabunda a graça de Deus. Isso pode parecer contraditório, de reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa necessidade de um Deus de graça. Mas isso não vai nos levar a uma culpa. Vai nos levar a um reconhecimento do amor e do perdão de Deus. Aí é um segundo grande desafio de pregar o Evangelho, é o ser humano se apropriar pela fé que o Senhor nos perdoa. Mas que eu preciso, qual é o preço que eu tenho que pagar para receber o perdão? Nada. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para receber esta graça? Nada. A não ser reconhecer que é pecador e confessar e abandonar este pecado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira sentença que Jesus nos traz. A segunda, ele diz: em verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É importante nós entendermos e lembrarmos desse contexto que você já sabe. Jesus Cristo é crucificado no meio de dois salteadores, de dois bandidos, de dois ladrões. Abra uma Bíblia só para a gente colocar com mais ênfase a força das palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo 23, verso 39. Lucas capítulo 23, verso 39. Um dos criminosos que havia ali estava pendurado, dependurados, lançando-lhes insultos. Você não é Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme Deus, a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça. Diga, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu vejo esses dois homens de uma maneira profética simbolizando toda a humanidade, sem nenhuma exceção. Ricos e pobres, inteligentes ou não, negros, brancos, amarelos, mulatos, caboclos e assim por diante. Esses dois homens, esses dois salteadores representam toda a humanidade. Por isso eu comecei dizendo que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas é o dom gratuito de Deus que nos justifica. Cometeu nações, e este homem, ele é sentenciado de uma maneira justa, segundo o seu colega bandido, vamos pôr assim, colega de cruz. Mas este homem, ainda que esteja morrendo de uma maneira vexatória, morte, morte de cruz, é o pior tipo de morte que havia na época. Por isso a Bíblia diz: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Aquele homem continua zombando, blasfemando e não acreditando em Deus. Assim são muitos que amaram mais as trevas do que a luz. É por isso que a igreja se empenha tanto, através dos explícitos, através de atividades sociais, levar as pessoas a entenderem do amor e do perdão de Deus. Mas esse segundo ladrão, ele representa todos aqueles que reconhecem que são pecadores, que reconhecem a sua miséria, que reconhecem que pecaram e estão destituídos desta graça de Deus. E este homem faz um pedido singelo. O pedido dele é muito simples, ele fala assim: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a resposta extraordinária, maravilhosa, magnífica, arrebatadora de Jesus é: eu não vou lembrar de você, você estará comigo no paraíso hoje mesmo, porque a minha graça, o meu perdão suplanta e abunda sobre todo o pecado, e não importa o que você fez durante toda a sua vida, décadas e décadas, eu, o Senhor, te perdoo. Eu, o Senhor, te levarei o seio de Abraão. Eu, o Senhor, te levarei diante da minha presença e passará a eternidade comigo, porque eu sou Deus que perdoo e galardou todos aqueles que reconhecem que são pecadores. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, gente? É esse evangelho que nós pregamos. É o evangelho, meu, que leva a gente a reconhecer a nossa miséria a despeito do nosso senso de justiça. E quando isso acontece, Deus nos perdoa, Ele quebra a nossa culpa, e aonde quebra a culpa, há liberdade e há transformação de vida. Como vale a pena servir este Deus, como vale a pena entender esta graça do nosso Senhor, que com laços de amor e benignidade, como a Salete disse desse texto em Isaías, o Senhor nos atrai. Oh Deus, o Senhor tem prazer em nos perdoar. Mas o Senhor espera que você reconheça quem você é. A terceira sentença, a terceira frase. Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Estava lá Maria, Maria Madalena, a irmã de Maria. E Jesus Cristo olha para o seu discípulo amado e fala: eis aí a tua mulher, eis aí a tua mãe. Jesus Cristo estava trazendo agora um princípio tão bonito de convivência, de conciliação, de vivermos juntos. Jesus estava ensinando que a sua própria mãe, ela não ficaria desamparada. Ela teria uma família para lhe dar o suporte, o consolo e o amor pela perda do seu filho. O Senhor estava nos ensinando o quanto Deus é um Deus de comunhão, o quanto Deus é um Deus que tem prazer que nós sejamos consolados, confortados pela família do próprio Deus. Por isso, dentre tantos outros motivos, é importante você congregar numa igreja. Porque quando você congrega numa igreja, meu querido, o poder de Deus sobre a igreja, a bênção de Deus sobre a igreja, a bênção de Deus sobre a família de Deus, aonde você será consolado, você será amado, você será protegido, você vai se de pertencer, você vai chorar com aqueles que choram, você vai se alegrar com aqueles que se alegram, haverá pessoas que vão estender a mão para te apoiar, e haverá pessoas para te repreender também quando você estiver errado. O fato, meu querido, que a igreja é a família de Deus, e é o próprio Cristo que estabelece a igreja, e o Senhor Jesus está ensinando esta, a sua mãe, ao discípulo, essa importância de vivermos em comunhão. Eu honestamente não acredito que a pessoa que esteja sem uma igreja diga: não, eu estou bem com Deus. Eu não acredito. Primeiro porque é um mandamento do Senhor. A Bíblia diz, Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar como muitos de vós fazem, ainda mais que se aproxima aquele grande dia. Não, pastor, mas fulano de... Então, meu querido, são as feridas dele que o impulsionam a descumprir a palavra de Deus? É por esse grande motivo que ele tem que voltar à casa de Deus para ser restaurado e tratado. Não é saindo e fugindo de Deus, da presença, da casa de Deus, que ele vai ser curado. Mas é exatamente, meu querido, buscando em Cristo, a graça de Cristo, para ele ser curado e saciado. Se assim não fosse, Deus não teria instituído a igreja e dado tanta autoridade à igreja. É por essa razão que Jesus está aqui ensinando o discípulo amado a cuidar de Maria. e Maria de aprender a ser cuidada, de ser consolada e assim por diante. Quarta sentença, Eli lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Os teólogos, e eu entendo também desta maneira, falam que este é um momento único na vida de Cristo. Maldito todo homem que é pendurado no madeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Imagine a seguinte situação: que uma pessoa comete um delito, ele é levado à delegacia, e agora, meu querido, se a pena que ele cometeu essa infração, ele pode pagar uma fiança para ser liberto. Mas hipoteticamente este homem não tem esse dinheiro, 5 mil reais, para pagar esta fiança. Chega alguém, vira lá para o juiz, o juiz, e paga a esta fiança, os 5 mil reais. Eu te pergunto, este homem vai... É claro que sim. Pastor, mas se for uma pessoa que nunca viu ele, ele vai ser livre? É claro que sim. E se ele nunca tiver mais como pagar essa fiança, ele vai ser livre? É claro que sim. E se ele não merecer, ele vai ser livre? É claro que sim, meu querido. A sentença é clara: pague 5 mil reais e esteja livre. Você sabe o que Cristo fez? O salário do pecado é a morte. Ele disse: todo aquele que pecar, morrerá. Nós somos pecadores. Ele vai lá na cruz do Calvário, morre na cruz do Calvário. E agora nós somos livres. Mas para que isso aconteça, ele tem que receber o castigo de Deus, a ira do Senhor. Então esse é o único momento na Trindade em que o Espírito Santo e o Deus Pai não estão com ele, porque naquele momento Jesus Cristo, 100% homem, 100% representante da humanidade, ele se faz maldito para declarar que você é bendito. O justo morrendo pelo injusto, o perfeito morrendo pelo imperfeito, para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar vida eterna. É por esta razão que ele diz: por que me desamparaste? Porque ele está só na Trindade, porque o castigo que pesava sobre nós foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A quinta sentença do Senhor Jesus, ele declara: tenho sede. Você fala: pastor, que palavra é essa simples? E isso representa um dos grandes mistérios da igreja. Demorou 450 anos para entender esse mistério. Quando Jesus Cristo diz: eu tenho sede, Jesus Cristo está dizendo: eu sou homem e necessito de água. Estou padecendo fisicamente. Eu preciso de água. Tenho sede. Isso revela, meu amado, sabe o quê? Que Jesus Cristo, ele tinha 100% de uma característica humana e 100%, e ao mesmo tempo, o Verbo encarnado era 100% Deus. Não, pastor, a matemática está errada. É exatamente por isso, é um mistério. Jesus Cristo, quando encarna, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele é 100% homem quando ele está lá dormindo no barquinho. Aí alguém sacode ele e fala: oh, estamos numa tempestade. Ele fala assim: amudece-te, calma-te, mar. E o mar fica numa bonança. Ele é 100% homem, meu querido, de morte de Lázaro. Mas ele é 100% Deus quando ele fala: Lázaro, venha, e Lázaro ressuscita. Jesus Cristo é 100% homem, meu querido, quando nasce de Maria, mas ele é 100% Deus quando ele é concebido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é 100% homem quando morre na cruz do Calvário, mas ele é 100% Deus quando ele ressuscita diante da morte, porque ele vence a morte, meus amados. De Deus. Abra a palavra de Deus, meu querido, para você entender a força de um Deus que é 100% homem, se faz 100% homem. Hebreus capítulo 4. A Bíblia diz: olha que coisa bonita, é um princípio. Por um homem entra o pecado no mundo. Diga: por um homem entra o pecado no mundo, chamado Adão. Por um homem entra a salvação no mundo, chamado Jesus, o segundo Adão. O que leva o mundo todo a padecer é o princípio da representatividade É o mesmo princípio que leva a todos aqueles que confiam no Senhor, aos eleitos, a serem salvos. Reconhecer o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, diga comigo, passou por todo tipo de tentação, porém sem. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você sabe o que esse texto está dizendo? Que Cristo sofreu, padeceu igualzinho nós padecemos, aliás, muito mais. Então, ele tem uma empatia, uma compreensão perfeita e única das suas dores, dos seus sofrimentos e das suas necessidades. E é por isso que ele próprio, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, compadece de nós e supre as nossas necessidades. Por isso a palavra de Deus diz, por isso o próprio Jesus disse àquela mulher samaritana, se você voltar a beber desta água, você terá sede. Mas se você beber da água que eu tenho ali, te dar. Nunca mais terá sede, porque esta água jorrará para a vida eterna. Você não está sozinho. O Senhor entende e compreende as suas necessidades. O Senhor então está a nos ensinar, quando Ele diz que tenho sede, que Ele tem total empatia da dor e do sofrimento, das necessidades do ser humano. E Ele é o Senhor que não nos dará vinagre em vez de água. Ele nos dará água da fonte da vida a todos que reconhecerem que Ele é Deus. Penúltima sentença, sexta sentença, ele declara, uma das declarações mais importantes teologicamente dizendo, está consumado. Paguei fiança. Ponto. Deus agora bate o carimbo celestial e diz, são libertos, salvos, curados, redimidos, todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. Aleluia! A cadeia, meu querido, não está mais fechada, ela está aberta. Existe uma chavezinha chamada fé que abre, que te ensina a sair desta cadeia e você ter vida, e vida é abundância com o Senhor Jesus. Não há mais preço, não há mais sacrifício, não há mais aspersão de sangue. Tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento de morte de animais era uma prefiguração daquilo que viria a ser um dia perfeito, era uma comprovação de que o salário do pecado é a morte, tinha que haver derramamento de sangue para que houvesse a remissão de pecados, e Jesus Cristo, ele derrama o seu sangue carmesim para nos salvar. Nós não somos salvos, portanto, querido, pelos nossos méritos, nós não somos salvos, meu querido, por obras, nós não somos salvos pela nossa bondade, nós somos salvos pela graça de Deus, reconhecendo que somos pecadores e que temos um Deus que nos ama quando reconhecemos isso. É um sacrifício perfeito. A graça, presta atenção nisso, a graça sobre a nossa ótica, da ótica humana, a graça de Deus, que é o favor não merecido, ela é de graça. Está pago. Mas sobre a ótica de Deus, esta graça custou o maior de todos os preços que podia ser pago, a morte de Jesus. E por que eu digo? Porque nós que temos esta comunhão com Deus e entende essas palavras que o Senhor diz, muitas vezes nós banalizamos esta graça que foi a morte, foi o sangue de Cristo para nos dar vida eterna, para nos levar a caminhos de verdade, caminhos de paz, e nós banalizamos esta graça outrora, andando no mundo, andando na igreja, fazendo as coisas de Deus e literalmente cultuando e fazendo coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Não faça isso, meu querido. Não brinque com as coisas de Deus, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue precioso de Cristo. E por fim, ele declara: Pai, em tuas mãos eu entrego o Espírito. Jesus Cristo morre pelo teu pecado. Jesus Cristo morre pelo meu pecado. E eu falo isso sem medo de errar. Se existisse somente você, hipoteticamente, neste mundo, Jesus Cristo teria morrido por você. Nesse texto que nós lemos em Isaías 53, sobre ele, mas diz assim que ele ficará satisfeito com o seu penoso trabalho e verá o fruto, a recompensa do seu penoso trabalho. O seu penoso trabalho é o quê? Calvário. A recompensa que ele terá é literalmente a salvação de todos aqueles que entenderam o preço que foi pago, a fiança que já foi paga. Mas quando ele diz: eu entrego meu Espírito a ti, na realidade ele está nos ensinando, meu querido, que se Cristo não voltar antes da nossa morte, nós morreremos, mas nós não iremos ficar como almas penadas. Aliás, não existe alma penada na Bíblia. Se alguém cutucar o seu pé direito, ou o seu esquerdo, se você quiser, na madrugada, não é o seu avô. Não. Nem o seu tio. Pastor, mas eu senti o puxão. No mundo espiritual, só existem dois caminhos, o da luz e o das trevas. O de Deus e o que não é de Deus. Então, meu querido, anjo não puxa o dedão do pé. Não dessa forma. Para psicografar. O anjo não faz isso. Quem faz isso são os demônios. É por isso que o apóstolo João, ele diz: não dei crédito a qualquer espírito. João capítulo 4, verso 1. 1 João capítulo 4, verso 1. Mas provai os espíritos. Se esse espírito reconhecer que Jesus Cristo vem em carne, esse é o Espírito de Deus. E se não reconhecer que ele vem em carne, é do anticristo, das trevas. Então, não existe pessoas que estão pairando aí, vou orar para que a alma dele seja purificada, e depois ele vai para o céu. Isso não existe na Bíblia. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: o homem morrerá uma só vez, diga, uma só vez, e depois receberá o seu juízo, ou céu ou inferno. Radical, eu sei, mas é Jesus que fala: aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta, espalha. Não sou eu que digo. E na realidade você não consegue, nem eu, nem ninguém, compreender isso racionalmente, porque essa é uma verdade espiritual. Então as pessoas que entendem: não, pastor, mas eu quero entender a lógica. Meu amado, você não vai alcançar. Mas Jesus Cristo, ele diz: eu entrego meu Espírito a ti. Na realidade ele está trazendo um novo significado da morte, porque a morte na realidade é uma maldição fruto do pecado. Mas com Cristo, a morte agora redundará na ressurreição. Em outras palavras, aquele que morre com Cristo passará a eternidade com ele. Aleluia. E quando nós falamos isso, e esse é um texto clássico que os pastores usam num sermão, meu, num velório: não vos turbe vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria vos dito, eu vou à frente vos preparar caminho. Então, meus queridos, obrigado. Nós temos que ter esta dimensão que Jesus Cristo, ele veio para dar vida e para nos levar a viver a eternidade com ele. Ele nos veio para nos transformar na nossa vida, no aqui e no agora e por toda a eternidade. Eu entrego o meu espírito ao Senhor. Você é de Deus? Jesus diz: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, meus amados, quando nós entendemos essas últimas palavras de Cristo, nós vemos uma palavra de misericórdia. Nós ouvimos uma palavra de perdão e de uma palavra de vitória para todos que reconhecerem que são pecadores. E eu quero hoje, de uma maneira direta, te estimular a você entregar a sua vida a Cristo. A Bíblia diz que se nós cremos com o nosso coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor, nós teremos vida eterna. Eu não sei, meu amado, se você talvez esteja desviado dos caminhos de Deus, frio na fé, sem congregar, como um filho pródigo, ou não uma relação tão intensa, mas frios na fé. Jesus diz que os mornos Ele vai vomitar, porque diante desta glória e da presença de Deus, nós não podemos ficar indiferentes. Eu quero te convidar então agora, meu amado, a você erguer a tua mão onde você está. É uma confissão pública. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, entendendo os sentidos e os significados, haverá, meus queridos, então, esta graça tão maravilhosa de Deus. Estão perdoados os teus pecados. E aonde há o perdão, não há culpa. E aonde não há culpa, há cura. E aonde há cura, há liberdade. Você que está frio na fé, levante sua mão aqui agora. Pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero me entregar ao Senhor Jesus. Levante sua mão. É um convite que eu faço a você. Não eu, meu querido, o Senhor Jesus. Porque como vale a pena andar neste caminho de paz. Como vale a pena entender os mistérios e os desígnios de Deus, que não é pela mente, mas é pelo Espírito. E é o Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Alguém gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor? Feche os olhos. Está consumado. É a declaração que nos liberta, que nos leva a uma nova aliança. Jesus amado, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor quebre todo espírito de orgulho, de autossuficiência, que cada um receba esta graça tão consoladora e transformadora. Que você seja renovado na presença daquele que é eternamente santo. E te chama do jeitinho que você está para estar na presença dele. Você que está me ouvindo pela rádio, coloque o seu coração na presença de Deus. Se você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, procure uma igreja cristã. Vá falar com um pastor. Congregue numa igreja. Nós abençoamos a tua vida, meu amado e minha amada. Não há condenação, não há culpa para aqueles que reconhecem que são pecadores. Mas você precisa viver esta experiência, esta realidade da palavra. Então, Deus, fortalece a nossa fé. O Senhor na cruz rogou pedindo misericórdia. O Senhor na cruz nos ensinou a importância de congregarmos. O Senhor na cruz nos ensinou, meu amado Deus, a sua humanidade. O Senhor na cruz nos deu o sentido real do que é a vida, porque a vida não é viver 80, 90 anos, mas passar a eternidade contigo. O Senhor pagou a grande fiança, impagável. O Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, Jesus, pare da tua graça sobre cada coração. Eu abençoo e ministro sobre cada vida esta graça que excede todo entendimento. E que cada um seja revigorado e fortalecido no Senhor, na esperança de um Deus não de vingança, mas um Deus de amor. Um Deus que nos chama a irmos a Ele do jeito que estamos. E à medida que permanecemos simplesmente nele, nós somos libertos de nós mesmos, dos nossos pecados e das nossas mazelas. Eu quero te abençoar, meu querido, pedindo que a paz, que excede todo entendimento, se manifeste sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você acabou de ouvir mais um líder de audiência.